Aí, mais uma batalha firmada. A Farofino Fonográfica agradece a todos que fizeram e fazem parte da nossa equipe de produção e a todos aqueles que sempre nos incentivaram para que mais esse sonho se tornasse realidade, tá ligado? Aí, no comando é Deus. E de Jamaica mais uma vez, irmãozinho, daquele jeito, pode crer, velho. Minha esposa Laura, o alicerce de tudo. Te amo, meu amor. As crianças mais maravilhosas do mundo, Jéssica, Camila e Cecília, sem vocês não sou ninguém. Aí Haroldo da Vila, meu parceiro, não dá nada, velhinho. Valdeci, Jotinha, Gil, Mazin, rapaziada da 4, um forte abraço. Luzi e família, daquele jeito. Aí Dombeira, a entidade, Provinil, Banca Rap Nacional, DJ Salsão, Marquinhos da Smurfs e a todas as comunitárias do DF em torno. Aí, rapaziada da escolta, pode crer, cumpade. Versos ao Verbo, DJ Rafa, Nino, Noah, Zé Luiz, DJ Ocimar, DJ Regis, família Provérbio X, pode crer, cumpade. Relato bíblico, verso sagrado, Código Penal, Guindaste 121, Revolução Rap, Desarme, pode crer, garapa, daqui um tempo é nós, véi. Rivas e o JR3, Sobradinho 1, da quadra 1 até a 18, Sobradinho 2 até a última facção. Planaltina, Samambaia, Taguatinga, rapaziada do Pereirão, Penorte, Expansão, Ceilândia Sul e Ceilândia Norte. CTO, QNQ, QNR, Privê, Guariroba, M-Norte, Quebrada de Rocha, Chaparral, Roberto da Bombe, Abraão, aí colega, um forte abraço. E aí Cafu, rapaziada do Gama, Varjão, Santa Maria, Recanto das Emas, QNJ7, AIC, Braslândia, aí Marola, valeu por tudo, cumpade. Maurício, Facção Central, MV Bill, Negro Chique, Realidade Cruel, Mr. Zoi, Dário Porte Legal, Revista Rap Brasil, pode crer, Formigão, Paranoá, Agrovila, São Sebastião, aos aliados da Papuda, Núcleo de Custódia, Cascavel, Cage, Colmeia, onde o sol brilha, véi, não dá nada. E aí, Miduí, Sabu, até a morte, véi. Sistema Negro, Visão de Rua, Antecedente Criminal, DJ Chocolate, Consciência X Atual, Conspiração Positiva, finalmente saiu, hein, Léo? Pode crer, moleque, Liberdade Condicional. Aí, véi, pra aqueles que se foram, minhas considerações, tá ligado? Este CD é dedicado em memória de várias pessoas que marcaram a minha vida, que sempre olharam por mim. Aí seu Jorge, aí Davi, meu irmãozinho Turiba Cirurgia e Rômulo Cara de Cigarra, esteja em paz, amigos. Pode crer, Camundongo. Aí Alonso, aí o Hélito do Penorte. É nóis, cumpade. A Farofino Fonográfica é um novo começo de tudo. Não dá nada!